Evangelho de Jesus, segundo São Lucas, capítulo 3, pregação de João Batista. No ano 15º do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, Filipe seu irmão tetrarca da Itureia e da província da Traconítides, Lisânias tetrarca da Abilínia, sendo pontífices Anás e Caifás. O Senhor falou a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele foi por toda a terra do Jordão, pregando o batismo de penitência para a remissão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aplanado, e todo monte e toda colina serão arrasados. Os caminhos tortuosos tornar-se-ão diretos, e os escabrosos planos. E todo homem verá a salvação de Deus. Meus amigos e meus irmãos, eis aí a grande, a divina tarefa da religião de Deus, do centro espiritual universalista ao céu da religião de Deus, que une a humanidade de baixo com a humanidade de cima. Esse é o grande segredo do governo dos povos, na definição magistral do saudoso irmão Alziro Zarouz. Ligar a tomada ao Cristo, fazer com as mãos de Deus novas todas as coisas, como se encontra no Apocalipse, versículo 5 do capítulo 21. Eis a missão da religião de Deus, tudo aquilo que ela representa. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aplanado, e todo monte e toda colina serão arrasados. Os caminhos tortuosos tornar-se-ão direitos, e os escabrosos planos. E todo homem verá a salvação de Deus. Esta é a missão das criaturas de boa vontade, não somente no campo da religião, mas da ciência, da economia, da política, da arte, do esporte, da vida doméstica e da vida pública. aplanar os caminhos do Senhor. Se não, para que religião de Deus? Atendei, ó jovens da religião de Deus, ao que vos digo. Eis aí a política de Deus. Porque Jesus é o supremo comandante do planeta. A sua palavra é uma ordem. E a sua ordem é: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Foi a minha preocupação ao escrever o oratório Mistério de Deus Revelado. E eu vou pedir ao operador que coloque a sétima faixa do Mistério de Deus Revelado, porque ali está o segredo que os homens procuram: o amor de Deus, que os homens da terra menoscabam e depois são menoscabados pela felicidade. A ausência de amor é o maior sofrimento. É preciso amor, não somente na religião, mas na ciência, na filosofia, na política, na arte, no esporte, em toda a parte. Eis a política de Deus, porque senão virá a mestradora dizer às multidões, como falava João Batista, que não tinha freios na língua: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Fazei, portanto, frutos dignos de penitência, e não comeceis a dizer: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que Deus é poderoso para suscitar das pedras filhos de Abraão. Porque o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então as multidões interrogavam João Batista, dizendo: que devemos, pois, nós fazer, ó profeta? Respondendo, dizia-lhes: o que tem duas túnicas, dê uma ao que não tem, e o que tem que comer, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, que devemos nós fazer de nossa parte? Ele respondeu-lhes: não exijais nada além do que vos está fixado. Interrogavam-no também os soldados, dizendo: e nós, que faremos? E João Batista respondeu-lhes: não façais violência a ninguém, nem denuncieis falsamente, e contentai-vos com vosso soldo. Bom, mas agora, o mistério de Deus revelado para todos vocês. Amai-vos uns aos Meus amigos e meus irmãos, está aí o trabalho da LBV. A Legião da Boa Vontade se preocupa com a saúde da gente humilde. Se preocupa em educá-la para que ela tenha dignidade. O caído na rua tem dignidade. O que, que se prega aqui se não a cordialidade do Cristo? A LBV é um exército de paz, mas de homens corajosos, de mulheres corajosas, de jovens decididos, capazes de dar a sua própria vida por ela, como eu faço. O homem se conhece por suas obras. Nada na terra vale a não ser ter no coração o amor do Cristo. O resto é engano, é frustração, é surpresa, geralmente chocante. Jesus não. Senão ele não teria afirmado: minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Foi aí que eu me inspirei para escrever a prece para ter tranquilidade. Eu acredito em Jesus, nosso Senhor. Eu acredito no seu sacrifício. Eu acredito nas suas palavras. E sei que ele não está algemado a qualquer crença. E por ele eu dou a minha vida. Eu acredito nele. Falou, o Paiva fez a LBV crescer. Foi a crença que o Paiva tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Poderoso é o espírito daquele que tem amor no seu coração e tem fé numa destinação superior. Eu tenho que dizer o que penso, inclusive porque minhas palavras são justificadas por minhas obras. O que eu quero é que os simples descubram a sua destinação superior, porque aos simples Jesus se dirigia e ele fala aos apóstolos e discípulos que eles deveriam pregar aos simples. Mas quando eu falo em simples aqui, eu não estou encostando os ricos. Há muito rico simples. Eu explico no Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Eu falo às criaturas humanas, lá no Maracanãzinho, que é que eu levei muita sopa quando eu era jovem, na favela do Rato Molhado, a sopa dos Arura, a sopa dos pobres, eu entreguei sopa beça por aí. Eu comecei minha palavra em 92 de dezembro, dizendo: seres humanos, é isso que nós somos. A grande globalização é essa. O resto é interesse de especuladores, gente gananciosa, que não pensa no seu semelhante e se esquece do ditado antigo: vamos entregar os anéis antes que nos levem os dedos. Porque as nações vomitam, e quando elas vomitam, elas são incontroláveis. Por isso, nós aqui aconselhamos ligar a tomada ao Cristo de Deus. Ele tem a solução pacífica para as questões mais difíceis, porque o amor é o grande campeão das mais difíceis batalhas, disse eu, pregando o Apocalipse de Jesus para os simples de coração. E que tal colocar a prece para ter tranquilidade? Mas veja, eu quero que o povo escute essa música que fizemos do coração, de forma simples. Fiz para o povo. É para que as pessoas se concentrem. Cristina Fernandes, o que, que o irmão Zaru fala aí? Que volume é esse da Diretriz Espiritualista da Religião de Deus? É o volume segundo da coleção Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, de autoria do Senhor. E aqui o Senhor incluiu esse capítulo importantíssimo, A Voz do Silêncio, onde o fundador da LBV diz o seguinte: saber entrar no silêncio é a capacidade de se isolar e de se integrar no Todo-Poderoso. Quando entra no silêncio, você ouve a voz de Deus e dialoga com Ele. Tudo o que aprendemos de eterno vem desse silêncio. Entrar no silêncio. Então eu imaginei, se nós vamos cantar uma prece para ter tranquilidade, com a letra curtinha, só Jesus salva, dele a paz virá, para o coração que quer seu perdão. Vem, ó Mestre, a nós, não nos deixe sós. Tudo é sempre dor sem o teu amor. Eu falei em Niterói que o maior sofrimento é a ausência de amor. O amor não pode ser fingido, você percebe. E como está aqui na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se todos os legionários da boa vontade, se todas as pessoas de boa vontade que nos escutam, entrarem nessa realidade que é o amor como a maior força do mundo, como eu contei naquele dia. Era 1900 e bolinha, Rádio Mundial, eu era estudante do Colégio Pedro II, vejam vocês quantos anos. Um dia o irmão Zaru ganha uma Bíblia da Marta de Deus, aquela escritora espiritualista do Rio Grande do Sul. Estava lá o irmão Zarur na Rádio Mundial, Avenida Rio Branco 181, no terceiro andar. Doutor Osmar Carvalho e Silva, doutor Mário da Cruz, Silvio Gomes, jornalista e irmão do Gomes Filho, que era de Niterói, um grande jornalista brasileiro, Gomes Filho, Silvio Gomes também. E eu, um simples aluno do Pedro II. Um simples menino, chega uma Bíblia. Quem trouxe essa Bíblia? Perguntou o irmão Zarur ao doutor Osmar Carvalho e Silva. Foi a Marta. O irmão Zarur é que começou a chamar esta grande escritora espiritualista de Marta de Deus. Aí ele olhou a Bíblia, está na revista Boa Vontade, ele até olhando a Bíblia, abrindo a Bíblia, e ele, de repente, disse assim, tenho nas minhas mãos a mais poderosa arma do mundo. Mais poderosa que a bomba atômica. E aí eu, estudante, todo estudante, você sabe, é metido. Eu já fui estudante, já tive 15, 18 anos. Também já tive 16 anos, acreditem nisso. Ele disse, mas é uma arma que não mata. Ele falou, realmente. Nós temos a Bíblia na mão, mas ela tem que ser entendida em espírito e verdade. Não sob o prisma da letra que mata. Como São Paulo apóstolo detestava que fosse a escritura sagrada analisada, descrita. Se Deus é amor, então não pode haver intolerância, nem ódio nesse campo. Por isso dizia Zarur, o maior criminoso do mundo é aquele que prega o ódio em nome de Deus. Então, ao escrever prece para ter tranquilidade, eu pensei em Jesus e no seu novo mandamento que inspirou o oratório, Mistério de Deus Revelado. E João Evangelista foi o capaz de entender a mensagem de Jesus, a lei que ele deixou para nós, porque na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 18, ele diz, João, o discípulo amado, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, cantemos a prece para ter tranquilidade que eu expliquei. Lá vai o viajor, depois de uma vida de lutas, de sofrimentos, de vitórias, de desenganos, de alegrias, como é toda a vida humana. Pela estrada da vida, de repente ele vê uma luz. Aquela luz que diz que se a seguirmos, não viveremos nas trevas. Ele vê Jesus, como é que ele vai se dirigir a Jesus? De joelhos, de mãos postas. E vai falar a um anjo, procurando exprimir-se, por mínimo que seja, de uma forma angelical. Assim que eu espero que todos cantem, a prece para ter tranquilidade. Vamos lá, então.